Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Venha, Bichos! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Flamer! Mexe a cadeira! Ei, bota! Pra queimar! Segui! Mais um dia sem pauta. Ciro Vini! Tô odiando todo mundo e tudo. Vamos foder, seus bosta. Zoist! Eu vou contar uma história rápida. Eu fui pras minhas terras ancestrais, lá no interior. E durante a noite, cara, eu vi o céu estrelado, assim, cara, muito cheio de estrelas, a Via Láctea, né, cara, aquela faixa branca, assim, no céu. Pô, eu olhei assim, cara, e pensei, chupa, Marvel. Caralho, o Zeus voltou a viagem inteira pensando nessa, tá ligado? Tipo, a gente vai cortar. É, ele ficou escrevendo no caderninho dele, cara, eu vou editar, vou botar só um oi. Acabou todo o motivo da história rápida. Como é que você acha que eu passei 6 horas no trânsito, cara? Pensando nisso? Alguma na verdade, coisa ele aproveitou pra fazer isso, né? Zoe, infelizmente não vai ao ar, né, que você cara? Gosta, é verdade. Eu gosto da IDW. Que IDW, publica, pronto. Que agora publica os Transformers. E vai cortar o Marvel e botar IDW. Seca, porra! Godoka! Tocando de biquíni sem parar. E nosso convidado hoje temos Matuza lá do Carlinhos Vadores. Me enganaram, falaram que hoje era pra falar de metal, mas estamos aqui, né? Estamos aí. Mas você tá odiando todo mundo, mas essa galera aí que organiza a pauta e passa errado as instruções, cara. Estamos aí, estamos aí. Eu falei que era metal e coisas que estamos ouvindo atualmente, cara. É, então. Eu pensei que era metal, as coisas que estamos ouvindo atualmente do metal. Mas tudo bem, estamos aí então, pra defender o metal. A gente tá ouvindo axé de super-herói também, Matuza. Juntos ao clube. Sabe uma coisa que eu tô escutando muito ultimamente? Você é o pior punho de ferro de todos os tempos. Sabe uma coisa que eu tô escutando ultimamente? Não. Então, galera, já entenderam a vibe do podcast. A gente vai falar sobre coisas que estamos escutando neste momento. E metal. E vamos começar logo essa porra aí, porque faz 10 minutos que a gente tá tentando começar essa merda. Então fala aí, Matuza, qual é o teu metal pesado favorito? Chumbo? Não, Vini, tem o tempo da música, calma, cara. Tá muito muito precoção, velho. É, tantarã, tantarã. Pô, bateu ele, cara. É, 4 anos, pode botar o tempo ele ainda não. Vamos embora, na moral, eu jurei que o Edson ia falar. Não, eu tô ouvindo muito. Ô, doutor, passa aí um remedinho pra mim, ou então passa aí um... Dá uma testada aí pra nós. Escola testada. Vocês esperam o tempo de verdade pra facilitar a edição, não precisa cortar, tá ligado? Tem que esperar a musiquinha mentalmente rodar. Isso. É. Facilita a canta até ela acabar, tá ligado? Ninguém facilita essa bosta, vamos todo mundo tomar no cu, todos vocês. Ninguém facilita a edição, né? Vai se fuder, vamos todo mundo se fuder. Hashtag Vini. Fala, gente. Vamos lá, galera, então. Galera, vamos começando aqui. Eu vou seguir um padrão aqui, que é o padrão do Skype, que é pra não me perder. Então, deixa eu começar. Padrão aqui do foda-se. De coisa aqui com o Godoka. Então, eu até me surpreendi recentemente. Evandro, tire o seu marcador da minha pauta. Ah, não, é o Diego. Ah, levanta também. Que suruba é essa? Olha o toque. Todo mundo aqui, todo mundo pegando na pauta do Edson. Ui, que delícia. É, uma banda que eu pensei que eu nunca ia escutar na minha vida, que a primeira vez que eu escutei eu fiquei meio chocado, sabe? Que é Ratos de Porão, cara. Olha aí. Bandinha punk. Aí eu deixei inclusive aqui no link o Crucificados pelo Sistema, que é um disco inteiro com 16 músicas e 17 minutos. Sim. Que você precisa de legendas pra entender ele, praticamente. É muito bom isso, né, cara? Mas é muito bom, cara. Tem umas músicas muito boas quando você tem legendas dela. O instrumental deles quando é bem maneiro. Tá ouvindo, né? É. As coisas mais recentes, assim, dá pra você escutar melhor, assim, dá pra você entender melhor o que o Gordo fala. Ele melhorou com o tempo. Sim, ele tem uma história que conta que na época que a galera enchia o saco dele, falando que, a gente não entende nada que você fala, que ele botava umas bolas de algodão na boca, que era pra galera não entender mais porra nenhuma mesmo. Não, o Ratos é uma banda que muita gente tem esse preconceito, assim, tipo, de não sei, não dá pra entender nada, é muita barulheira, não sei o que e tal, mas aí você para pra ouvir 2 minutos e fala, pô, não, tá aqui. Até que eu não gosto mesmo. Então, eu ouço Ratos desde que eu tenho 14 anos, velho. Cara, eu escuto Rato quando tem rato. Se não tem rato, eu não escuto rato. Cara, eu nem sei meu que... avô faz uma piada dessa. Tem que mutar dessa. Pra não começar a rir do recado do Godok ali, gente. Cara, eu sei que a melhor o Vini, coisa... O seguinte, tira o acesso da pauta pro do Vini, tá ligado? Tipo... Ah, meu, eu não caguei a pauta, vai. Eu deixei ela mais animada e alegre. Vai se fuder. É igual tu, né? Deixou uma pauta assim, eu tô a cara. Animado e alegre. Vamos lá, continuando. Alterando a pauta dos amiguinhos. Apesar que a melhor coisa do Ratos que eu ultimamente, assim, que passou pelo meu sistema foi um hamburgão no bar do João. Nossa, que coisa maravilhosa. Aquele hambúrguer cru. Rato burger, cara. O ponto da carne é cru. Mas é muito gostoso. Tipo, eles não perguntavam o ponto da carne. Tipo, só tem um ponto. Não, tem uma placa escrita no bar dele. Só existe um ponto da carne. Só existe um ponto da carne, boa. Caralho, cara. Tá pura... Agora, seguindo não sabe brincar? Vivo Cristo Rei. Viu? Fala mal de mim. Fala mal de mim aí. Porra, velho. O podcast hoje é zoando a pauta. Foda-se as duas. Zoando a pauta. Gravar a tela, né? É, obrigado, Godoka. Zeste. Cara, eu tava ouvindo a versão do Bob Esponja da música do Twisted Sister. É muito bom essa música. É muito bom, cara. Eu acho muito melhor até que a versão original, cara. Caralho. Pô, é massa, cara. Cara, era muito engraçado no cinema. Tipo, sei lá, tava eu e meu amigo, a gente dando risada e as outras crianças não entendiam. A molecada não pesca. É muito bom eles se sentirem, tipo, excluídos do negócio, que tecnicamente era pro público deles, cara. Mas essa música é muito boa, cara. Ah, sim, cara. De Snyder em seu auge, mais glamurento e mais farofento. Pô, cara, sem querer zoar nada, mas o de Snyder é foda, velho. Ele não é só, tipo... Tudo bem, ele é um cabeludo bizarro com maquiagem e que parece um travesti saído do inferno. Mas, pô, ele é um cara tri inteligente, meu. Na época que deu as treta lá com aqueles selos de autorização pra o Tripper Gore. Sim, ele foi depor no Congresso ele e tudo, foi cara. Foi depor no Congresso e tal, o cara fala tri bem, tá ligado? O cara super bem articulado. Desculpa, gente, eu não aguentei. Pô, qual, caralho? Cadê que... Eu tenho uma história muito triste com foi esse game. Foi o Godoka, cara. Certeza que foi o Godoka, mano. Caralho, velho. Porra. O cara não sabe brincar. Ai, caralho, voltando ao exercício. Eu nem tava dando bola pra pauta, Gurizado. Vocês não sabem brincar, não. O cara tá ali dando uma zoadinha de leve, os malucos tacam gasolina em fogo, tá ligado? Os malucos mandando um gol de sino, bagulho, tá ligado? Não, caralho. Vai lá, continua, cara. Por favor. Por favor, só para. Quem tá falando? Quem tá falando? Cara, antes de mudar de assunto rapidão, eu só queria comentar um bagulho pra vocês, que talvez venha bem a calhar aqui. Eu joguei Guitar Hero pela primeira vez na minha vida esses tempos aí, velho. E eu cantei, foda-se, eu caguei pra guitarrinha, aquela bosta lá. Muito chato. Mas eu fiquei cantando, eu cantei. Caralho, velho. Ô meu, para de postar essa porra desses bips de cu aí na porra da pauta, velho. Vocês vão destruir o computador do Vini, velho. Para de postar essa merda. Opa, vi, porra, Flamer, o Flamer não sabe brincar, né? Bah, o Flamer é foda, cara. Eu apaguei! Eu tava apagando, velho. Por que você colocou um link do Wikipedia no podcast de indicação de música, velho? Vocês são muito bosta, cara. Vou bloquear isso aqui de vocês. Tô fazendo Vini. Passar vergonha aqui na frente do convidado, cara. Porra. Ah, como se precisasse, né, cara? Porra. Bota o denado aí. Eu convido vocês pro meu podcast pra adicionar vergonha? Que mais, porra? Isso, cara. Então, como o meu time passou dos playoffs, eu mostro o Bruce, eu ando ouvindo bastante Dropkick Murphys, cara. Eu acho que são musiquinhas bem... músicas mais agitadinhas, assim, uma coisa mais alegre, tá ligado? Eu curto pra caralho Dropkick Murphys, mas eu tenho um problema, porque pra mim é tudo igual, assim, as músicas. Eu ouço um álbum, eu pra mim, tipo, é isso, valeu, tá ligado? Tipo, eu não consigo diferenciar muito, nem Dropkick Murphys de Flogging Molly, tá ligado? Pra mim é meio que tudo igual. Sim, sim. É que o Dropkick Murphys é de Boston, né, cara? Então... Outro fã de Merdon. Caralho, eu vi essa vindo, eu digo, não, ninguém faz isso. Que horroroso, velho. Não pode ser pela minha. Podia ser pior. Podia ter falado que eu era de Chicago. Caralho. Chicago. Então, eu ando ouvindo bastante Dropkick Murphys, em especial Time to Go, que é uma música feita para o time de hockey Boston Bruins. Então, tá na minha playlist ultimamente aí, de levezinho, acho que é uma das que eu ando escutando ultimamente. Cara, e um off-topic aí, um fun fact: eu já perdi um show do Dropkick Murphys com o Street Life Manifesto. Vamos contar quantos shows das bandas aqui que o Segui perdeu. O único show do Dropkick Murphys no Brasil, né? Do Street Light. Pois é. Obrigado, mundo. Só outro off-topic que eu acho. Só porque o Vini comentou aí. Eu tipo, eu falo de futebol americano às vezes no Twitter, a galera me xinga. E aí vem o Vini falando de hockey. Caralho, quem que acompanha hockey, cara? Muito bem, acho legal. Eu jogava hockey. Eu jogava hockey, cara. Caralho, quem que joga hockey no Brasil? Mas ok, tá da hora. Tá. o time escompinha só dele. Pô, a gente sabe que o amado não. Essa é uma certeza que a gente tem na vida. Ganhava de W.O. todos os jogos, porque não tinha mais. Mas eu acho legal. Só não fazia ideia que era um negócio acompanhável no Brasil. E aí, às vezes, eu prefiro não falar sobre hockey no Twitter, porque fica muito chato, daí eu não posto nada. Eu fico só assistindo o jogo, que nem eu tô fazendo agora, né, enquanto eu tô gravando, porque eu esqueci que o jogo era no horário da gravação, então se fodam aí, vão comentando aí que eu vou vendo o jogo. Boa. O que tu tá ouvindo nesse exato momento aí, por favor? Nesse exato momento eu tô ouvindo o Vini falando merda. Normal. Também tem uma indicação. Eu tô ouvindo alguém mastigando aí, cara. Mas aproveitando essa vibe aí dos Irish Punk, Celtic Punk, Folk Punk, foda-se. Eu tô ouvindo muito The Real Mackenzies, cara. Pegada irlandesa aí, pra você tomar umas trades e tal. E é uma banda do Canadá. Olha, muitas bandas dessas são do Canadá, né? É, basicamente todas. Dronauts também. Dronauts é também. Deve ser um país chato pra caralho, cara. Só tem rock de esporte naquela porra que país. Então os caras montam as bandas. Mentira que tem curling também, e curling é mó da hora, cara. Recomendo assistir um jogo. Bochando gelo. Seleção. Assista um jogo da seleção. Com bully. Assista um jogo da seleção feminina de curling, cara. Interessante. São gostosas jogando bocha no gelo. Com uma vassoura e um esfregão. Ah, então tá certo. Legal. Cara, eu indiquei o CDzinho, o último deles, velho, que é o CDzinho mais honesto. Cara, o CD dos caras tem 30 minutos, velho. Você, tipo, dá uma cagada ouvindo o bagulho que é show, tá ligado? E... eu tô louco pra clicar aqui, não posso, não vai vazar cagando, o som, cara. É, o CDzinho aqui, não, eu também não vou poder abrir nenhuma música que vocês estão mostrando, pra não prejudicar a gravação. Tá, mas daí, cara, eu te pergunto, é bom, por que que eu vou ficar ouvindo música enquanto eu cago? Pode ouvir o barulho. Por que não? É, tu pode ficar ouvindo um blocão caindo na água, tá ligado? Ou tu pode escutar algum som bom. É, dropando mas... Minecraft ali. Eu ouço pra beber, basicamente. Minecraft, né? Ali do... E é mó vibe legal. Eu recomendo você ouvir a disco dos caras, é bem boa. Gente. Da hora. Vamos pro próximo aqui, Matuza. Olha aí, primeiro que eu vou mandar aqui, eu vi que já tá na pauta de outra pessoa, não sei se é ruim que eu tô comendo deixa a pauta. Deixa eu abrir um porém aqui, tipo, Godoca, não os caras passam o link da pauta pro Denada, aí o Denada abre, tipo, tem GIF, tem os bagulhos gigantes, mano. O caos, cara. Posso pressentir o perigo e o caos. O bom é que nessa hora... O bom é que nessas horas eu posso falar pro Denada, viu? Que bom que a gente não tem pauta, olha a merda que é ter pauta. Eu queria dizer que eu sinto muito porque eu comecei essa merda, desculpem. Eu só fui descobrir que tava gravando mesmo, tipo, 2 minutos atrás. Eu fiquei prestando muita atenção pra ver se já tava no programa mesmo, se era uma piada, tava bem... E o problema é que não parece que tá gravando, é a mesma quantidade de pessoas que a gente fala quando tá offline. É porque eu entrei e tava falando de hockey, tá ligado? Eu pensei, ah, não, então tá tranquilo, é de esporte, não tem nada a ver com a gravação. Eu vou poder comer um pouco aqui com o microfone ligado e tudo mais. Pode comer aí, cara. Inclusive... Eu não tô comendo. É mesmo. Vai, Matuza, por favor. Então, aqui eu vou mandar aqui. Eu vou fazer um. Eu falei que ia falar só de metal, mas a primeira banda que eu vou falar não é de metal. Mas eu vou começar fazendo as primeiras bandas que eu vou falar é tipo um serviço público à sociedade. Porque vai ter agora aqui o Maximus Festival, né? Talvez algum ouvinte vá. E tem várias bandas legais, vão tocar, bacana. Ninguém vai. Mas quando sair o podcast já tem acabado o festival. E a gente é tudo uns bosta, ninguém vai. Tudo editar, né? Nessa área que aí... Maximus Festival 8. O Maximus Festival de 2023, aí vocês vão ver que, porra. Não, uma das bandas que vai tocar é o Red Fang, que é uma banda que eu gosto muito. Foda para caralho. Foda para caralho, muito obrigado pelo apoio. Na minha pauta aqui que eu fiz, eu só coloquei coisa atual, né, também. O Red Fang é uma banda, apesar de não necessariamente atual, mas que tá ainda em atividade. O Red Fang lançou um CD esse ano ou ano passado? Acho que foi esse ano que eles lançaram, mas ano passado eles lançaram alguma coisa também, cara. Ah, eles lançam uns ao vivinho, mais ou menos. Não, mas foi ano passado, sim. O último álbum foi... Sabe como eu descrevo o Red Fang, cara? Eu descrevo o Red Fang como Evandro Music. Evandro Music. Basicamente. Pega um clipe do Red Fang. Imaginei pra agora mandar aquelas coletâneas da Som Livre, ponto. É do ano passado. O Only Ghost é do ano passado. Pega um final clipe do Red Fang que tu vai ver a vibe do Evandro, cara. É um monte de maluco peludo e bêbado, bebendo e sendo peludo. Exatamente. Eu faço muito isso fim de semana com meus amigos peludos. Eu já consegui atingir um nível assim de ser peludo o tempo todo. O Red Fang, assim, ele, o primeiro álbum deles é bem... os dois primeiros álbuns é bem stonerzão. E aí foi ficando cada vez mais pesado o som deles. O Only Ghosts, eu achei maravilhoso. Que ele é bem, tipo, Doom, assim. Ele é bem pro Doom, bem mais pesado. Então, os quatro álbuns deles são muito bons. Ouçam, todos os clipes deles são engraçados e tal. Ouçam todos, é foda, caralho. O mais legal, assim, se você ver o Red Fang no Spotify, ele tem um tanto de disco e tal, nenhuma música tá escrito explicit, né, na frente. Verdade. Chega no Only Ghost, todas as músicas como conteúdo explícito, cara. Eu fui no show deles aqui uns 2 anos atrás, eu acho. Quando eles tinham lançado o segundo álbum, foi muito do caralho. Então quem for no Máximos, veja, vá atrás do show do Red Fang, que é do caralho. Eu não vou poder ir, porque eu sou pobre, mas vá. A minha namorada, que não é do metal, não é de banda pesada, assim, foi e curtiu pra caralho o show também, então. É um som que é um pouquinho pesadinho às vezes, mas é acessível pra caralho. Não, mas vamos fazer um Patreon pra mandar o Matuza pro show, cara. Pô. Aí, ó. Pô. A faquinha, como é que é o. Vamos fazer um Patreon pra mandar um vídeo pra Marte, gente. Caralho, mano. Também tem essa ideia, hein? Pô, não, eu não preciso fazer um Patreon pra mandar tu ir tomar no teu cu, porra. 400 conta a pista, agora, cara. Gente. 440 a pista, porra, já é agora em maio. Que bosta. Tá muito caro, cara. Né, vai ser tipo Rise Against, Pennywise, Red Fang, Rob Zombie, Slayer, Linkin Park. Que Linkin Park tá fazendo aí, caralho? Várias bandas boas de Linkin Park, então. E a harmonia do samba. É Cláudia Leite, né, cara? Que show que eu perdi. Já perdi Pennywise algumas vezes e perdi Rancid no Lollapalooza porque eu sou foda também. Caralho, não, mas é Lollapalooza, não vale a pena. Tu não é um Lollapalooza. Tu tá tranquilo. Caralho, vai ter Ghost, cara. Né? Ah, é, porque vai. Ghost é a banda do momento. Ghost é a banda do momento. É o 13 Razões para, só que da música. Eu pensei que você ia falar que é do 30 Seconds to Mars, eu ia te arrebentar virtualmente. Eu prefiro ouvir 30 Seconds to Mars do que ouvir Ghost. Que isso? Ixi. Que isso? O vocalista é muito mais gato. Alguém evoca o Luke aqui. O bom do Ghost é que eles estão aí também direto. Eles já fizeram o quê? Uns 4 shows no Brasil do Ghost. Então... Ah, tranquilo, é tipo Iron Maiden. Tipo... É. É tipo o Gogô Portela que eu moro na claro. É, vai exatamente. Lá. Tenta aí, campeão. Nunca será. Nunca será. Vamos lá, Flammer. Então, a Burst é uma planta de Recife, de grind. Ela existe há mais de 20 anos. Só foi conseguir lançar o primeiro álbum mesmo no passado. E a. Eles estavam editando a minissaga. É dos brother meu, o baixista, a direto leve do jogo, o vocalista é RPG. Mas é uma banda muito boa, muito agradecida. O álbum deles tinha meia hora e 10. O áudio do Flamer tá uma bosta só pra mim ou pra todo mundo? Não. É pra todo mundo. Bom. Tá bom. Desculpa aí, Flamer. Não, eu tô tentando aqui, Rabujos, 4 mil corpos. Porra, bota o link do YouTube. É, não tem no YouTube, velho. Mas o álbum é legal. É muito underground, a banda. O álbum é legal, cara. Stiff pra escutar. É tão legal, caralho. Bandcamp de graça. É um de graça, de viado. O Blano MySpace. Pô, cara, eu usava MySpace pra música, velho. Na moral, eu seguia um monte de bandinha. Eu vou passar lá. O link do Fogão dele. Fogão, passa o link do Fogão dele. Fogão. Um flash lá pra te clicar. Fogão do Rato. Eu acho legal que assim, dá pra ver que é estilo Rato de Porão. São 14 músicas, o álbum deve ter 15 minutos. É, grind é isso aí, cara. Grind, se tiver. Se tiver mais de 10 minutos, você já acha que o álbum tá grande, cara. É. Traidor do movimento, cara. Mais de 15 minutos é álbum conceitual, dividido em 3 partes. progressivo. Progressivo do grind. Progressivo, né, cara? Pode crer. Pô, Godoy, eu abri aqui, cara, Rabujos, essa música coisa tem 3 minutos. Uma novela do SBT. Não é o nome da novela mesmo, vocês. Alegrifes e Rabujos. Todo mundo faz essa piada, velho. Caralho. A primeira coisa que eu pensei, cara. Então, eles abriram pro som do Rato Esporão aqui. Tinha que ter dizer que era abriram pro Chiquititas, tá ligado? O show de 40 minutos contando com a abertura, né? Abriram pro Fagner. Um show de 40 minutos contando com as 8 bandas que estavam juntos no festival lá. E você tomou tipo... mais porrada lá do que no resto da sua vida inteira, né? Tipo, a banda sai correndo pra entrar já, tá ligado? show de grind, é bom você levar uns bifes, você joga no meio da galera, porque você pesca eles, tá macinho, macinho. É, às vezes vai, o problema é que não é o bife, né? Eu perdi um óculos, um pedaço de um cara. Cara, o óculos voou longe. Mas de nada. O que você tá ouvindo aí, cara? Opa, calma aí, capitão. Eu tava mutado. Então... Vai de nada. Acabei de chegar, tava pensando que ia perguntar toda a minha trajetória no mundo do heavy metal, né? E tal, aí... Mais um caiu na pegadinha do Silvio. É, sim, duas sim. Pessoas enganadas. Sim. Dois papapá. Dois papapá. Aí, então, seguindo aqui a pauta que eu acabei de descobrir, fiz rapidinho. Eu tenho ouvido alguns álbuns, assim, meio esporadicamente no trampo, tá ligado? Aí coloco no YouTube, ouço o álbum inteiro. Aí deixa eu ver algum que eu possa comentar aqui que talvez ninguém tenha falado, vamos ver. Ah, tem uma banda, eu até conversei, acho que o Matuza com o Vini no Twitter esses dias sobre Def, a gente tava falando de alguma parada de metal, Matuza tava reclamando pra variar, porque ele é chato pra caralho. Sim, aí, eu falei que tinha uma banda chamada Cynic. Eu acho que nenhum dos dois conhecia, tá ligado? E tem um álbum que eu vou mandar pra vocês. Na verdade, vou mandar uma música só. Que, cara, é uma... Pode falar. Que, eu vou até mandar o ao vivo deles. Mandar aquele ao vivo. Manda aquele ao vivo. Aquele ao vivo. Sim, cara, é uma banda muito boa, porque eles começaram na época do Death. Tanto que o guitarrista hoje em dia faz parte da banda tributo do Death. Só que eles colocaram mais os bagulhos de progressivo, por exemplo, antes do Desistiu OPF, essas outras bandas, tá ligado? E eu acho muito foda. Eu acho muito foda a música. É muito. É aquela música que eu falei esses dias sobre filme, vou falar sobre a música que te faz parar pra pensar. É de zoeira, mas é muito, cara. Ela pega o seu cérebro e faz assim. Muito foda, muito foda. É o seguir, só vai escutar essa. Isso quem faz comigo é o Tool. E geralmente bota pra chorar, né? Isso também acontece em show de grind, mas é os caras fazendo seu cérebro espalhar pelo. Sim. Não, mas é foda de qualquer jeito. Foda, é foda. E, cara, é muito foda essa banda. E começar assim, que depois eu tenho umas coisas só pra ofender outro membro aqui da. Que tá aqui na mesa. Não sei se vocês conhecem, mas tá aqui que eu tenho umas coisas só pra ofender. Tá bem? Beijo, Matuza. Eu só queria fazer um adendo ao que o Denada falou: que sim, o Matuza ele pode ser chato no Twitter, mas ele não perde pro Marcel. Beijo, Marcel. Verdade. É importante. Pô, eu acho que errado é você se ficar. Posso falar uma parada? Posso falar uma. Vou ser polêmico, hein? Entrei no cara ali pensando a mesma coisa, hein? Mas. Olha, eu sou chato pra assuntos específicos. O Marcel é chato de jogo. Tô, queridinha. Godaka. Aproveita e manda um beijo pro Nicolas aqui pra ele que nunca vai ouvir esse podcast. Voltando, né? As piadas. 5 meses depois ele fala lá, eu ouvi sim. Vai, Godaka. Deixa eu ver aqui na minha lista. Eu tô procurando agora esses setlists prontos que tem no YouTube pra conhecer mais e tal, algumas bandas, e eu tô escutando muito. Não, de música, não de. Não de expansão de pensamento, sabe? De stoner. Saca? E eu escutei uma música, uma banda, que provavelmente o Vini não vai gostar porque o vocal é feminino, chamada Ruby the Hatchet. É uma banda que tá começando agora, tem dois discos, e é bem mais psicodélico do que stoner, saca? É um tipo um... Aquela banda fodona, Wolf Mother. Alguém aqui já escutou Wolf Mother? Sim, é da hora. Wolf Mother é uma mistura de... Mas eu não acho que o Wolf Mother seja stoner, cara. Eu acho que é um hard rock Black Sabbath. É um hard rock, é uma mistura de Black Sabbath com Led Zeppelin, assim, sei lá. É um psychedelic rock, cara. É um stoner setentistão, né, cara? Muita banda de stoner tem bastante de Black Sabbath. Puxadão pro 70, é. Black Sabbath, Deep Purple no início e tal. Tipo, essa banda, cara, é linda, saca? É genial. Descobri um termo novo chamado cult rock, que é banda que faz umas musiquinhas mais... Tava demorando. Não, cult de culto satânico, saca? Tipo Blue Aster Cult. Não, de, não cult de tênis verde, porra. pesadão. Não. Pesadão e cult, assim, tipo, as cinco chaves de Salomão, ó, em latinha contrária, tá vendo? Sangue de bom. Mas, tipo, eu acho que vale a pena. Mandei um clipe aí que eles copiam na cara o primeiro Evil Dead. Foi engraçadinho, tipo, genial. Ah, só vez intencional, né? Referencia. É. Nossa, eles... até a cara dele tá sempre pronta, né, cara? Não é essa banda aí que tu me passou uma vez que é uma. Que é tipo um hardcore, que é a mina que canta? Não, esse aí. Que era uma mina. Que é uma mina musculosa pra caralho que canta na banda. Não, não. Passou uma banda dessa uma vez, cara. Não é In This Moment? Possível, pode ser essa daí então. Não, não é From This Moment, Evandro, é In This Moment. Não, cara, eu tô vendo outra coisa, desculpa. Desculpa, a pauta continua se mutando muito. Caralho, o que tá acontecendo? Nossa, velho. Canão, cara. Na boa. Para com a zoeira aí, porque nós estamos gravando o programa, nós já estamos em 17 na chamada. Para com a zoeira, porque tá gravando em vídeo e alguém pode acabar liberando esse vídeo aí. Vai lá, Zeste. Pô, e alguém tirou tudo o meu bold aqui das minhas letrinhas, que não deu autoridade. Eu tirei porque senão não aparece ali do lado esses dois tópicos, entendeu? Não, o meu não tá aparecendo também, o meu tá bugado, ó. Só o por Atena. Sim, porque escreveram um por Atena gigante, negrito, lá no lugar do negócio. Deixa um pesadão ali, Vini. Para de ser doido. Não, tô esperando o Vini acabar. Já acabei, eu derrubei. Ixi, o Vini caiu? O Vini se matou? O que aconteceu? Derrubamos? Ou ficou do lado? Deu uma leve caída. Tá, o pessoal tá falando de Irish. Música de bêbado, né, cara? Tava ouvindo The Ron Jacks. Show, ótimo, eu também tô ouvindo bastante Run Jax. É, Run Jax é uma banda que o Segui que me apresentou. Exato, então o Segui também tinha mostrado essa banda, cara. E normalmente não dou, tipo... K, Austrália, Então eu separei só o Brown Wine Kind Words pra colocar. Tem muita coisa deles, bom pra caralho, cara. Uma puta banda que eu comecei a gostar, não sou muito de... Sim, de banda de música de verdade, não tem pra trás, mas, pô... É, eles são uma bandinha, tipo, relativamente nova, e eles têm um monte de música de boa, assim, pra ouvir, tá ligado? Bem alto, bem good vibe, assim. São gostosinho e tal. De novo, é uma banda. Essas bandas Irish hardcore, sei lá, eu não consigo diferenciar muito, cara. Assim, eu gosto, ouço, pá, mas se estiver tocando, eu falo, o que é isso? Eu não é vou que fica tudo muito parecido, né, cara? Você tem que aumentar o seu teor alcoólico, Matheus. Aí você... e outra, eu vou colocar aí também pra mim aqui na que pauta. Pode tudo. Não só você não vai diferenciar como você vai começar a cagar. Eu vou falar na pauta do Zwaste a canção oficial dos pubs, que é aquela An Irish Pub Song, tá ligado? Que é a música que todo mundo conhece e enfim. Deixa eu colocar aqui que é uma ótima. Essa banda, eles são da onde esses caras aí? Da Austrália. Da Austrália. Isso. É, que é outro Canadá. O outro Canadá, que é outro lugar também fodido. Se você sai do bar, tudo quanto é fauna naquela porra, aquele lugar vai querer te matar. E às vezes um pouco da flora também. Voltando ao podcast do Shyamalan. Estão falando de mim, das minhas imagens aqui no fucking pauta. Vão se fuder todos vocês aí. Cadê aqui? Quem foi? Foi o Vini, né? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O quê, meu? Eu nem tô olhando a pauta, cara. Eu tô olhando pra minha pauta analógica, que eu tenho meu papel escrito aqui. Ou é o Vini ou é o Flammer? Eu não sei fazer duas coisas ao mesmo tempo, então eu tava falando só, gente. Eu não consigo. Eu tenho licença poética. Vai lá, Vini. Eu vou falar de uma banda, então, que... foda-se estar na pauta do Matuza, foda-se estar na pauta do Godoka, eu vou falar de Mastodon, que é uma puta de uma banda. Eu Pô, tem que agradecer a você e o Matuza. Então, eu indiquei essa, o Matuza me indicou pra ouvir, porque eu gosto de Mastodon, mas fazia muito tempo que eu não parava pra ouvir. Daí eu vi o Matuza e o Denada no Twitter falando assim, ah, do Mastodon, não sei o que lá. Aí eu, pô, cara, lançou o último álbum e tal, não sei o quê. Sim. Aí eu achei o último álbum pra ouvir. E aí eu falei assim, pá, preciso indicar isso pro Godoka, que eu acho que o Godoka vai curtir, cara. E eu achei esse último álbum. Massa da banda que eu ficava sim. muito tempo empurrando pra escutar, sabe? Sim. Depois eu ouço. Foda, porra. Eu achei esse último álbum muito foda, mas eu não sou assim, ó. Eu gosto muito da banda, eu gosto do estilo dos caras. Mas pra mim, os últimos dois álbuns, que é o de 2014 e o de 2017, assim, são os melhores que tem. Acho que eles estão mais, tipo. É uma música mais contemplativa, assim, tipo, tu não precisa ficar em cima dela, tipo, entendendo tudo que tá acontecendo. Sim. Mas é o tipo de música que eu gosto de ouvir pra passar o tempo, assim, também. Tipo, ela é pesada pra caralho. Não é, tipo, Doom, assim, acho que não chega no nível do Red Fang ultimamente. Mas ela tá bem pesada e bem maneira, cara. Pô, é muito foda, cara. Se rolar. Cara, é absurdo. Se rolar no post alguma coisa, escolher uma música. Não sei se os amigos concordariam, mas colocar aquela Jaguar God do último álbum. Foi até a Matuza que colocou no Facebook, eu acho. Aí eu fui ouvir. Foda e, cara, eu ouvi meio em loop umas 3 ou 4 vezes, na moral. Quando saiu esse álbum, tipo, eu já tinha saído umas 3 músicas, assim, as 3 já tava escutando bastante. Aí eu escutei o álbum no dia que saiu e a Jaguar God eu fiquei escutando em loop infinito, sim. Só que a melhor música do álbum, foda. Você falou dos álbuns mais antigos, os fãzão hardcore, assim, de Mastodon, eles não gostam tanto, assim. Depois do Hunter, né, que é o de 2011, eles deram uma boa diminuída, assim, tipo, eles deram uma popizada no som, assim, tá ligado? Tipo, tá bem menos pesado, pros caras, né? Tá bem menos pesado que era, assim, tipo, você pega o primeiro álbum, o Emission, ele é muito mais pesado e tal, o álbum tá bem mais vendável, assim. Mas, tipo, pra mim, eu gosto peraí, muito. Peraí, eu acho que eu confundi, então. Tu tá falando, o Remission é o de 2014, é isso? Não, o Remission é o primeiro, de 2002, eu acho. Remission é o primeiro, tá. Ele é bem, bem pesado. De 2014 é aquela capa super colorida lá, como é que é o nome do álbum? É, o Monster Around the Sun. Esse mesmo, hein. Eu gosto pra caralho desse álbum, mas tem muita gente que não gostou. Cara, tem o clipe, aquele clipe de Motherload, cara, que é as minas dançando e rebolando a bunda e... eu acho muito foda aqui. Mas, por exemplo, My Motherload é uma música já bem popzinha. Eu gosto, mas é bem popzinha. Ela é mais popular, assim, né? Eu gosto muito também. A explicação deles é muito boa desse clipe, porque eles falam que, tipo, nos anos 90, assim, nos anos 80, clipe de metal era, tipo, a banda tocando e umas gostosas e tal, tá ligado? Tipo, vamos atualizar esse conceito. Aí os caras e as minas fazendo twerk, assim, é muito bom, cara. É muito foda, velho. Muito foda. É muito foda. Mas o álbum novo tá bom pra caralho mesmo. Imperial of Sands, tá bom pra caralho, mano. Então, eu tava escutando ele, gostei pra caramba, e logo depois do Spotify veio a relançamento do Remission, e eu tenho que admitir que eu achei ele bem melhor. Não, o Remission é bom, não é porra, que descasso, cara, que coisa linda. Eu escuto porque eu curti mais esses álbuns, assim, porque eu acho mais divertidinho, assim, tipo, acho mais legal pra, tipo, botar e ficar ouvindo e fazer o que tem que fazer, sabe? Mas o Remission é um puto com álbum também. O meu preferido é o Crack the Sky, que é o do meião ali, de 2009. Sim, sim, sim. Que ele é o mais progressivaço, contemplativão, devagar, assim. Aqui já não rola. E Matuza, você que é especialista, o Crack the Sky foi um dos que fizeram mais sucesso, não foi? Aí eu não vou saber dizer, não. Tanto que a música título ficou famosa pra caralho. Olha, assim, eu sei que eles estouraram com o Leviathan. Se o negócio é crack, você pode perguntar pro Segui que... Exato. Especialista do site. Que não, provavelmente não escutou a piada. Pois é. A gente escutei, mas você não mereceu. Escutei, mas você não mereceu a resposta, Edson. Tenta da próxima porra, vez. Desculpa. Eu nunca faço piada com essa crack e você. Nossa, cara, cuzão do caralho. Mas foi boa, quando foi boa. Seguro, quando eu tento, eu falho, miseravelmente. Eu tive que me segurar aqui. Foi boa a piada, cara. Não foi não, corta editor. Boa. Vou ficar igual o Wolverine, assim, aquele esse ano agora. Corta retrato. Vai lá, Gui. Cara, tem uma indicação aqui, velho. Bom, Streetlight Manifesto, acho que todo mundo ouviu falar. Porra, do caralho, já, bagulho do assim. Caralho. E, bom, é uma das minhas bandas preferidas, eu tenho uma tatuagem pra ela, depois eu vou colocar no post aqui, enfim, né? Sei lá. É a tatuagem do poste? É a do poste. É um streetlight, né? Um poste de luz. Mas é, tem uma banda, cara, que chama Toquei. E é do Thomas Kalnuck, que é o vocalista do Street Night Manifesto, que ele basicamente pega as músicas do Street Light e faz show, sei lá, e toca ela em versão acústica. E é do caralho, velho. Eu, esse álbum que eu passei aí, que eu coloquei, que é o que eu linkei na pauta, ele é melhor que o álbum do Street Light. Ele é só acústico, eu acho, pelo menos. E é mó foda, porque esse maluco, ele deve estar processado pela gravadora lá, tá devendo 5 milhões, uns bagulho assim, tá fudido da vida. E dá altos rolos com ele e tal. É uma banda que eu gosto bastante. E vale a pena, cara. Se você estiver numa vibe mais tranquilinha, assim, tal, tá, ouve, que é bem bom. Streetlight é música tranquilinha. Acústico, o Corvo de Linoleum deles, cara, é maravilhoso. Ah, sim, é que eles têm um álbum. É, inclusive, cara, eu me identifico muito com essa banda. Vou jogar real aqui. Os caras não lançam muitos álbuns, tá ligado? Eles têm 4 ou 5, um bagulho assim, não lembro. E eles gravam quando eles estiverem tão afim e lançam quando estão mais afim ainda, tá ligado? E eu me identifico muito com isso. Eu te digo aqui. É, então, eu me identifico muito com isso, cara. Porque é muito o que eu faço na minha vida. E esse projeto... Voltando pro acústico, eles têm 5. É, então. Não, acústico não é do Street Light. Acústico é de outra banda. Mas essa música aí do NoFX, né, do Linoleum, que ele tá falando, é de um álbum que era pra ter 99 músicas cover. Ou seja, iam ser 8 álbuns. Só saiu o primeiro, faz, sei lá... É, saiu o primeiro faz, sei lá, 10 anos, sei lá, um bagulho assim. 2010, 7 anos. E, cara, provavelmente nunca vai sair os outros. Então, é a banda do Segui oficialmente, tá ligado? É tipo, é a mesma coisa. Como é que é o nome da outra banda ali, do versão acústica? É 2K? É Toquei, é T-O-H, né? E o K-A-Y. Ah, beleza. É bem bom, cara. Eu recomendo. Tipo, não sei se a galera que tá ouvindo aí curte essas músicas mais calmas e tal. Tipo, se curtir ou quiser dar uma chance, é bom, cara. É bom. Dá um confere, é legal. As músicas mais calminhas aqui. Sim, sim, é. Eu gostei da banda do Segui. É a banda mais bonita do Segui, cara. É essa porra. Eu achei uma imagem muito boa dessa eles banda. Ficaram de fazer, eles ficaram de fazer outros álbuns, mas pararam no primeiro. Tipo. É tipo isso, cara. Streetlight Manifesto é essa vibe que o Zoe te mandou. Eles tinham umas piras de, tipo, eles são escasão, mas tem umas vibes de jazz também. Eles meio que renegam essa origem ska, falam que eles estão mudando. Sim, sim. E o cara, e o Thomas é meio babacão, do tipo, ah, cara, ska, porque ska, sei lá nas quantas. Tipo, ah, cara... Abraça aí o capeta, já tá merda mesmo, velho. É tipo que nem o cara do Amon Amarth que diz que eles não são viking metal, eles são death metal com temas nórdicos. Vikings, uau. Exatamente. Mas, cara, total vale a pena. Por isso que eu gosto do Corp Clan. Tipo, vocês são o que? Foda-se, vamos beber. Não precisa de porra nenhuma. É viking, é o Corp Clan nasceu no mato. Ô, Matuza, posso fazer uma mini indicação antes da minha indicação? Com certeza. Alguém falou de banda setentista aí? Acho que foi o Godoka ou o Fervini, banda setentista. Acho que foi tu que falou, porque, cara. Se fosse banda setentista, a gente ia saber que era os Waste, mas não é, né? Não, e aí tem uma banda dessa vibe assim, com cara de Black Sabbath, cara de Led Zeppelin, que chama Cadavar, que é muito boa também, mas só passando por cima aqui. Só que eu lembrei quando eu não tava na pauta. A que eu vou falar aqui é outra... Não, eu vou pular uma aqui da minha pauta, depois eu volto nela. Eu vou falar de Baroness, ou Barones, ou o que quer que, como você queira... Barones. Barones. a baronesa, cara, aquela... Gente, italiana isso no GIF são bolas? Aquela do... Isso que eu precisava saber. É, não, a baronesa, aquela moeda de. Aquela italiana de couro e óculos. Isso. Do G.I. Joe, cara. Do G.I. Joe. A baronesa do G.I. Joe. O Vini falou de Mastodon aí. Lembra, pra quem gosta de Mastodon vai gostar de Baroness, assim, é bem, bem próximo, mas eu acho superior. É a banda que eu falo pra minha namorada, cara. Sabe aquela banda que você fala, cara, é o som que eu queria fazer? É isso? É exatamente isso que eu queria fazer? É Baroness, cara. Tipo, é um post-rock, sludge. Eu sou esse cara chato do metal das mil definições, tá? Dos mil subgêneros. Tranquilo, é nóis. Eu sou esse cara chato. É, então ele é esse sludge metal, post-rock. O pessoal reclamou um pouco do último álbum, todos os álbuns sem nome de cor. É o Red Album, Blue Record, Yellow e Green, o terceiro e quarto, que é um duplo, e o último agora é o Purple. Se parece Pokémon. Black, a banda acaba, né? Você é Pokémon. Metallica. É, tipo Pokémon, exato. Eu tenho a impressão que eu já ouvi essa banda e eu gostei, cara. É meio estranha também. Mas, pra quem gosta, pra quem desenha, pra quem gosta de artes, quem desenha todas as capas é o vocalista. Ele pinta, ele vende as artes dele na praia. Ele vive da natureza, das coisas que ele as coisas que o metal nos dá, cara. Eu posso aproveitar só esse gancho do vocalista que faz a arte da capa. Eu quero relembrar o pessoal de que o vocalista do Millie Collins faz aquelas capas bizonhentas que eu já mostrei uma vez pra vocês aí. Não sei se vocês lembram. Eu só queria tomar liberdade pra falar isso aí. aquele Inset Side lá do Nirvana, ele que fez a capa também. Aquela, caralho, bonita. Não precisava lembrar disso, né? Não precisava. Fica a contraindicação aí, Nirvana. Você tá aí. O que eu vou ouvir hoje, Nirvana? Não ouço Nirvana. Ah. Ouçam Baroness. Nirvana, cara. A banda Nirvana que uniu todos os das tribos, pô. Vai unir todas as tribos. E vai dar merda. Vai praticamente dar merda. A Funai. Cara. Eu tive muito um déjà vu, porque eu tava falando com o pessoal ontem sobre a banda que uniu todas as tribos e a gente chegou à conclusão de que é o Rapa inicial. O Rapa? É. A banda que uniu todas as muambas, né? É a hashtag zoeira, o Godoka. Eu tenho uma. O pessoal fala que. Aí já chutando a pauta pro caralho, desculpa, amigos, é a vida. Vim aqui pra bagunçar. O pessoal fala que Ramones é a banda que todo mundo gosta, não sei o que ninguém não gosta de Ramones, eu não gosto de Ramones. Mas o Rato não gosta também, aquele merda. Aí, ó. É outro. Eu meio que cago e ando pra Ramones. Eu não odeio, assim. Eu acho, foda-se. Eu não odeio, eu só não me importo. Exato. Pra mim, a banda que não. Mas, ó, peraí. Antes de você falar, Matuza, desculpa cortar. Mas saiba que eu odeio tudo. Provavelmente eu vou odiar a banda que todo mundo gosta que você vai falar agora. Beleza? Okay. Pode continuar. Não, essa, cara, a banda que ninguém não gosta, que essa é a banda que une todas as tribos, é Misfits, cara. Misfits. Porra! Não, porra. Aê! Porra! Caralho, porra! Misfits, cara. Ninguém não gosta de Misfits. É a banda que todo mundo odeia, Legião Urbana. Exato, é a banda que uniu todas as tribos, Legião Urbana. A banda que uniu todas as tribos foi já o mesmo. Antes do Matuza entrar, eu tinha mandado uma do Misfits lá em cima, cara. O Matuza é assim, ele maltrata, mas depois ele aquece seu coração. Mas, cara, a respeito de Ramones, eu nunca falei que tipo, era uma banda que todo mundo gostava, tá ligado? Mas um monte de gente fala isso. Mas deveria. Não, uma banda que eu gosto, foda-se o que os outros não gostam. Eu gosto de Poison Heart, o resto tá bom. Fico com Poison Heart, o resto é tudo igual mesmo, tá bom. Escolho uma. Os meus três acordes, tudo de boa. Escolhe uma, depois de 3 minutos já ouviu 8 álbuns, acabou, show. Vai, Flamengo. Eu vou recomendar aqui agora. Tô só recomendando coisa de Recife hoje, né? Eu vou recomendar. Ai, bairrista, sai daqui. Ai, bairrista. Eu vou mandar depois pra vocês o link da Frente de Libertação Pernambucana. Não, só não. Mas enfim. Tem uma banda de jazz aqui em Recife chamada Tremião. E Tremião é aqueles caminhãozão que leva cana, tá ligado? Acabei de descobrir que eu moro em Recife, porque eu cruzo com essa porra desse caminhão o tempo inteiro. Ele vem da região de Ribeirão Preto. Aqui E como é que tá a cotação da cana aí? Olha, duas canas que eram no seu rabo. Elas estão valendo. Se for mais nada, um pouco de graça. Um canavial de rola pra você capinar com a bunda. Flammer, qual é a tua música? Qual é a música, Flammer? Qual é a música, Flammer? Eu viro com uma piroca laseada na cara. Anda, filha da puta! Fica essa merda! Temos o banner, hein? Temos o banner. Pablo. É o panelado. Cala a boca, Vire. Fundo, Vire. Cala a boca, Vire. Panelada. Mistura frevo com coco. Tem músicas regionais, um jazz mais tradicional, mexe bem rápido. só que muita pegada de frevo com metais e uma guitarra mais rápida. Tipo, é uma pegada mais leve também. É uma música bem ambiente, assim, você ouvir. Bem good vibes. A música ambiente, tem uns passarinhos, tem uns... Tem um carro buzinando. É carro buzinando, caralho. Basicamente um disco do Hermeto Pascoal. Ai, caralho, vai de nada. Opa, então, eu tava em dúvida se eu mandava alguma parada mais pesada ou queimava o lance mais leve. Eu vou queimar o lance mais leve aqui. E meio óbvio, idiota falar, mas, cara, nessas ouvidas aí no trabalho, eu tenho ouvido muito. E assim, configurado ele como Deus brasileiro da música, que eu tenho ouvido muito Tim Maia, na moral. Puta que pariu, cara. Esse maluco, ele veio à terra pra... Tu curte os álbuns ao vivo dele, cara? Eu acho os álbuns ao vivo dele muito foda, né? Cara, sim, Renato, cara. Você tá precisando conversar, cara? Cara, muito Tim Maia não pode tá bem, não pode tá feliz. Cara, tá, Tim Maia veio à terra pra... Não, eu ia fazer uma piada horrível com porra. Não, deixa. É, mas o... Cara, é tipo... Ah, ele não vai reclamar. Eu achei que o Denado ia falar Lenine por um minuto. Ele tava preparando minha arma pra me matar aqui, cara. Que bom. Não, Lenine, cara, é maneiro. Eu achei que ele ia falar Rogério Skylab, cara. Eu tava esperando. Pô, Lenine é uma das poucas coisas boas que o Godoka gosta, cara. Fala assim. Pô, Lenine é maneiro. Lenine é legal, sim. Lenine é legal. Pô, já falou sobre o Tim Maia, é horroroso. Tim Maia, eu acho foda a banda que acompanha o Tim Maia, cara. Os caras tocam muito, sim, velho. Cara. E, pô, pega, eu vou mandar o álbum aqui, que é o... É uma coletânea dele, que é... Acho que é de 2012, uma coletânea mais nova, que é The Existential Soul of Tim Maia, tá ligado? Tem esse e tem a coletânea também Racional. Cara, você ouve isso aí, é tipo a carreira toda do maluco. E, tipo, é muito bom, cara. Olha o instrumental desse maluco, cara. Eu tava procurando se ele compunha a melodia, ou pelo menos jogava a ideia, alguma coisa. Porque, tipo, cara, é muito incrível. É muito incrível. Às vezes a letra não é grande coisa, mas... Porra, a música é boa. Sim. Ouve, vale tudo, cara. Escuta, vale tudo, velho. Ele foi para os Estados Unidos estudar música por lá e voltou... Sim. Tem muita coisa. Ele foi pros Estados Unidos estudar música, o caralho. Ele foi pra lá, foi, porra. Ele tomou no cu, foi preso, se fudeu e voltou pra casa. Sim. E, cara, e a fase que ele tava loucão com aquelas paradas. Ele tava loucão, na verdade. A fase que ele tava sóbrio. Mas ele tava sóbrio, mas ele tava loucão com a parada da religião. Loucão, a fase é louca, isso. A fase que ele tava, cara, sóbrio. É muito foda. É muito, cara, foda. E tipo. Tim Maia Racional é a aspiração mais louca. E como ele tava sóbrio, a voz dele tá lisa pra caralho. Tá cantando muito. Tá lisa. Não são as melhores músicas, mas é a melhor voz do cara. Sim. E as melhores músicas, cara. Tim Maia sóbrio é muito louco. E Tim Maia muito louco é Borboleta Branca e Tiro de Submetralhadora no Apartamento do Leblon. E, cara, e tipo assim, essa primeira música que tem nessa coletânea que eu mandei o link, que é a Que Beleza, essa música foi tocada tantas vezes que a gente esquece da original, tá ligado? E quando toca a original, caraca, véio, ouve o baixo dessa música, cara. Esse negócio, ele toca o coração, velho. É foda demais, cara. Foda demais. Desculpem mais uma piada idiota. Mas, tipo, se um membro da minha família fosse o Ed Mota, eu ia viver chapado o tempo inteiro. Se tivesse um sobrinho, né? Um Ed Mota, cara. Eu não canto em português. Eu acho que foi chapado. O único erro da carreira do Tim Maia foi o Ed Mota. Meu Deus. Se eu tivesse um membro da minha família que fosse o Ed Mota, eu provavelmente teria uma banda de stoner rock. Sim, esse stoner que você está pensando. O Vini ia bater com uma baqueta assim. E essa é a música, tá ligado? Porque ele tá muito. É, essa focado. É a música. Tão engraçada quanto essa piada que foi horrível. Vou pedir pra você, mano. Vou pedir pra você ficar lá. Você entra pro hall das imitações dos ex. Nunca que nem era top. O hall, como é que fala? É o grupo seleto, né? De imitações seleto. Dos ex. É, o Celeto, que de vez em quando aparece em cada 50 podcasts. Saudade, vamos. E, cara, só antes de terminar, porque não é muito parecido, mas a ideia é parecida, Um cara, uma pequena citação aqui, mas um cara que lembra um pouco ao Tim Maia, o lance de se você ouve a letra, mas aí você ouve o instrumental atrás e, tipo, é incrível, é o Skylab, cara. Eu sei que tem muita gente que odeia ele, essas coisas, mas a banda... Mas a banda... Não, James Brown, pau no cu dele. Mas, tipo, cara, a banda do Skylab é muito boa, cara. É muito boa. Filha da puta. Cara, você sabe qual é a melhor coisa? Sabe qual é a melhor coisa do Skylab? Você já viram um programa que o Skylab tá entrevistando o Huawei? E aí o Skylab começa a fazer a música de dedo no cu, sei lá das quantas, e o Huawei fritando. É muito maneiro isso. É muito foda, mano. É muito... Então, essa é a melhor coisa que o Skylab já fez. Foi na Xuxa. Foi o Skylab que foi na Xuxa com a música Eu Queria Comer Você? Não, com Cascaveletes. É, mas o Skylab entrevistou o Júpiter Maçã, foi o Júpiter Maçã. O Júpiter Maçã na época ele era dos Cascaveletes ainda, tá ligado? Troquei de louco, desculpa. É, mas ele foi entrevistado pelo Skylab igual. Sim. Caralho. Galera, vamos fazer aquele encerramento então com as últimas indicações. A última rodada e depois já esvazia ou já vamos esvaziar agora já? Não, vamos esvaziar agora já. Então demorou. Última rodada. Beleza, rodada esvaziando lista. Desculpa. Era caralho. Que não mexe com salado. Vai lá, Godoka. É, esvaziando aqui, Mastodon já falaram, Red Fang já falaram. Pô, uma bandinha que eu descobri que, tipo, eles têm um disco com 5 músicas no Spotify, ou seja, né, promete. A bandinha chamada Stone Mage, é legalzinha, mais um stoner rock. Clutch, nunca vou deixar de agradecer ao Matuza. Maravilhoso. Por ter feito a piada com a barba lá e, porra, que banda incrível, cara, não canso de escutar. Sim. É uma banda antiga que eu tô escutando pra caralho, é Soundgarden. Fodam-se vocês. Não vai nem falar nada, tá ligado? O Godok já fica em mais. É maneiro, cara. Preto, é buraco, sol. Soundgarden. E esse negócio de trabalho, cara, eu só tenho um CD no meu carro no momento, que é o Skank ao vivo em Ouro Preto. Que é na época que a banda ainda era boa, cara. Tem umas musiquinhas legais. Sabe? Ah, não, é legal, tem umas músicas muito boas, cara. Eu tenho esse DVD, cara, eu gosto. É bom. Ok, é bom, assim. Mais estranho que o Godok falar que curte Skank e alguma outra pessoa concordar no mesmo podcast, tá ligado, velho? O silêncio constrangedor depois, sabe? Não, Skank boa, vale, né, velho? Skank ainda vale, cara. Skank, não, Skank de aí, vamos aí, fugir aí, pra trás é uma banda muito boa. Aí começa a aparecer mais gente que se concorda também, tá ligado, no podcast. Não, cara, eu não gosto não, mas é uma banda musicalmente pica. Os malucos tocam muito também. Ah, não, eu gostava do primeiro CD, cara, deles. Eu gostava até do primeiro CD deles. Não. Eu gosto, mas é que é pobre, cara. Assim, que os caras são bons músicos pra caralho, aí não vou dizer. Cara, eles não são progressivos, mas eu acho eles pica. Assim. É, ok. É uma música boa, cara. Até o Federado, acho que é o... Foi ali que foi a... Até da cor do até a cor do pecado valia. Uhum. Aí aquela Vou Deixar, puta que pariu, que música chata. Nossa, que música chata, cara. Tocou tanto, velho. Foi quando eles começaram a fazer muito sucesso, que quando a Globo apadrinhou eles. Tipo, continuam fazendo música bosta, que entra pras coisas. Exato. Continue fazendo música bosta, Rosa, que quem sabe a gente dá um queixo. Hã? Ah. Isso é isso. Essa piada não com a falta de queixo do negócio. Pior que as deixa eu tentar te tirar esse clima. Vai lá, gente. Esse climão. Isso deu um climão. Por favor, né? Por favor. Que sentimento BVS, cara. Que sentimento BVS, na boa. Tá, Dear Eye é uma Virapai? Um quadrinho legal. É aquele quadrinho que eu comprei pela Tribom. Comic Con RS. É uma orquestra, cara, e tipo, cara, as músicas é muito mais heavy metal do que death metal e essas merdas. A Dia da Ira, aquela dia, não sei o que, os caras falando de terror, Deus vai julgar, não sei o que, é um negócio pavoroso, cara. Orquestra é hardcore, cara. Ó, o Zwist, ele toma vinho no crânio, né, lá no cemitério, cara. Os meus inimigos... Isso me lembra da época que eu escutava Virgin Black, cara, que é uma banda de black metal sinfônica também, que puta que pariu. Muita bad vibe. O Ramones, que apesar das pessoas cagarem pra eles, assim, pelo menos 3 pessoas nesse podcast que não importam, eles que cagam pra ele. O que mais? Ao estilo do Chrono Trigger, ou sempre. um metal, um industrial aí, um marcial da alemão estranho, que é Triari, Year One, é música de Warhammer 40K. Tava demorando. É porque eu ainda não fiz nenhuma referência a Battlestar Galactica, mas é que deve ter alguma por aqui. Então não Washa. Falei que é ruim, só falei que tava demorando. É, não, eu tô falando sério também. Ace of Spades Motorhead e mais música. Ace of Spades. Especificamente Ace of Spades. Especificamente, não é nem o álbum. É a música só. Não, é o... Ouçam em looping a música. Não o álbum. E mais música de Pingus, que é Sailor of the Dodger Bank. Mais outra. E Drunken Sailor, do Ed Hovers. Nossa, essa lista tá ótima, cara. Vini. Então eu vou falar rapidinho aqui. Então eu tenho escutado Four Years Strong, que é uma banda de pós-hardcore também, meio que na mesma vibe do Dropkick Murphys, que ela é de Massachusetts, né? Que é ali a região de Boston ali. Tenho escutado bastante Death também, como eu comentei com os amigos ali, o Denada e o Matuza. Death tem sido uma experiência muito interessante. Porque eu nunca fui muito escutar metal negro da morte ou nem metal da morte. Eu escutava metal arroto. Eu só escutava mais trash, mais melódico, power pra caralho, assim, então tá. Tô gostando. Evidências do Chitãozinho Chororó em específico, que eu acho uma música sensacional. Pau no cu de quem não gosta. Essa é a música que junta todas as tribos. Cara, Evidências é foda pra caralho, velho. Vai tomar no cu. Aí que você separa as pessoas, cara. Na minha ditadura, eu ia tocar Evidências. Quem não cantasse é o hino. Paredão. Eu ia ver muita gente andando voluntariamente pro paredão. Quem não cantasse, eu ia ver nego. Deixa aqui de tchau assim. Para essas pessoas, então. Deixa eu ver o que mais tem. Pennywise, que eu tava falando com o Segui, que é uma... Cara, que é uma banda que eu acho muito good vibe, assim. Eu acho o som dos caras muito da hora pra passar o tempo. Tipo, okay. É aquela música, tipo, boa pra ficar ouvindo direto também. Como eu faço francês e eu tô estudando alemão, cara, eu tô estudando uma banda que canta em francês, que é a banda Look, que é uma banda, tipo, um rockzinho, assim. Um indiezinho. Look. E tô ouvindo o Craft Club, que é uma banda de indie ska com um pouco de rap que canta em alemão. Você me passou essa, não passou? Da hora também. Eu acho que eu te passei essa, sim. Passou. É uma banda que eu ando curtindo pra caralho, só que o fudido é que ela é alemão, os caras cantam muito rápido, então demora. Não dá pra entender porra nenhuma. Mas o ritmo das músicas é legalzinho, cara. Eu acho bem, bem da hora, assim. Passa umas good vibes. Você falou de Evidências, cara. Pra mim, a música que une todas as tribos é disparada do Jair Rodrigues, cara. Ela na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não fui rei nem fui ninguém. Cara, essa música é do caralho. Mas Evidências é muito mais famosa e todo mundo conhece. Na real, a música que une todas as tribos é Piranha. E tem o dia. Piranha! Sério, tô falando sério, cara. Acho que é isso aí, cara. Show. Seguir. Antes de eu só falar que o Matuso e o Denado ficaram bolados com o que o Zeus disse, que death metal e essas merda aí. Ele vai ver quando vai chegar a minha vez. Eu vou expor ele. Acho que os dois ficaram levemente bolados com essa frase dele. Vou dar minha pauta aqui só botar os death metal agora pra mim. Metal da morte. Eu não falei de Carcass e Creator porque eu não ando ouvindo muito, mas, né, tá valendo aí também. Beleza. Vai lá seguir. Então eu tenho uma banda, última indicação basicamente, que é o Interrupters, que é um skazinho honesto. Galera que tá fazendo... Não, é honestão mesmo, cara. É skazinho raiz, assim, tipo, terceira onda mesmo, tranquilo, padrão, show. E os caras não quer ser muito estrelinha nem nada. Toca, faz bonito. Interrupters é a mulher que imita Brad Dale? Não imita, né? Ah, tá. A voz parece muito. Mas a música é muito boa. Também. A música é muito boa e eles são os coleguinhas lá dos Rancid da vida, então estão sempre nos rolês junto. E eu botei um bônus aqui na minha pauta, se alguém lá enquanto estiver ouvindo, tem um show do Dreadnoughts, que é um show muito bom, cara. E é tipo, pra mim, é o momento da banda, tá ligado? Eles tocam quase todas as músicas, tem quase 2 horas de show e eles são. Tem uma presença de palco muito boa. Eles são muito engraçados e, tipo, compensa pra caralho. E Dreadnoughts é a banda que é amor, né? Acho que eu já mostrei pra galera aí do site, senão eu vou deixar o link do post que eu fiz em casa, na pauta também. Mas é isso, cara, acho que eu não tenho muita coisa pra falar, não. Eu tô ouvindo sempre as mesmas coisas, então acabo não variando muito dessa parte aí. Flammer. Eu tenho ouvido muito o álbum do Max Roach, que é o We Insist. Max perto Roach. Do microfone, Flammer. Desculpa. Tá caindo de novo, caralho? Eu imagino, tipo, ele numa cadeira escorado lá pra trás, assim, falando. Indo pro lado e não percebendo. De repente tá no chão já e não percebeu. Fala, Flammer. Deve estar falando agora. Caiu. O microfone agora mutou. Deve estar no muto. Mutou. Como é que o Flammer consegue fazer os mesmos erros toda vez? Eu não sei. Há 5 anos. Há 5 anos. Ah, então... Porra, caiu. Falando em nada. Eu? Que tristeza. Nossa, eu vi essa piada de longe, cara. Tá, vamos continuando aqui então. Matuza. Ok. Vou descarregar as minhas aqui. Fala aí sobre Death Metal e essas merda aí. Vou falar dessas merdas, não, mentira. Primeiro, antes, na verdade, antes de falar das minhas bandas, eu vou fazer uma indicação para as pessoas que querem, tipo, eu não ouço, não conheço nada novo, como é que eu vou escutar as coisas novas? Cara, vai no canal do YouTube da Relapse Records, que é a gravadora do Massa, do Barones, Relapse. Vai se fuder. Não, a do Seguir é outra, cara. É a Prolix Record. É a gravadora do Mastodon, do Baroness, do Obituary, do Death. Eles estão sempre lançando coisa nova no canal deles. Lá dá pra conhecer um monte de coisa nova ou não nova, mas enfim, dá pra conhecer um monte de coisa. Vai lá, que é legal. Outra banda que vai vir pro Brasil aí em breve, que eu falei do Red Fang, vai vir aí no Maximus. Uma banda que chama Solstafir. Na verdade, se escreve Solstafir. Eles são da Islândia. É uma banda de black psicodélico. É uma vibe meio louca. Eles cantam em islandês, então é complicado. Eles vão vir pro Overload. Mas é uma banda muito boa. Eles vão vir pro Overload agora, que é um puta festival também. Vai no site do Overload, do Overload Fest, e vê os anos anteriores, o que já teve também, escuta as bandas, que já teve um monte de banda boa. Esse ano vai ter também o Enslaved, que é uma banda de black metal que eu não gosto, mas vai ter o vocalista do Galosh, que é foda também, e eu também não vou. O cara que ele canta usando uma galosh? Exato, um folk metal de galoshes, não. É bom que tocar em São Paulo é sucesso, né, cara? De galosh aqui, tocar em São Paulo é sucesso de galosh, cara. Pô, tá precisando mesmo. Aquelas galochinhas da Melissa, ia ser show. É cheiroso, cara, é bom. Porra, imagina. Uma coisa de Melissa no show de metal, tá bom. Cadê? Vamos botar Melissa com certeza no banner, né, gente? E... Botinha de borracha. Vai ser chamado, né? Você vai ser chamado de O Alvo. Aí tem uma sorte de bandas velhas que lançaram coisas novas recentemente. Então tem o Neuroses, que é uma banda velha pra caralho, incrível, dunzão, devagar, tipo, bad vibe pra caralho. Eles estavam, sei lá, uns 10 anos sem lançar nada, lançaram o último um álbum ano passado e é foda. O Neurose é, tipo, é a referência pra todas essas bandas que eu tô falando, vieram do Neurose. Então, Neuroses. O álbum novo do Godira, também do ano passado, é do caralho. Godira é foda. O álbum novo também, do Catatonia, é do caralho, do ano passado também. É também uma banda velha que tava um tempo sem eu tentar tocar. Eles... O álbum atual é do mesmo produtor dos álbuns atuais do Opeth. Então, se você não gosta do Opeth atual, porque o Opeth era uma banda mais pesada, ficou mais progressivinha e tal. Aconteceu a mesma coisa com Catatonia. Eu gosto da vibe atual do Opeth e do Catatonia. Então tem uma palavra boa pra isso. Ficou mais rica. Ficou mais progressivão, ficou mais complicadinho, mais chupa-rola, mas eu gosto. E o Ray... poderia dizer que existem bandas manja-rola também, ou não? Esse, aí eu não sei dizer. Chupa-rola, com certeza. Manja-rola... Só Deus pode me manjar. Não saberia definir. E Rage também, que é uma banda alemã, que eu sempre defino, caralho, banda de power, heavy, assim. Tipo, é uma das minhas bandas preferidas, disparado. Eu sempre xingo muito as pessoas por causa do Rage, porque, tipo, o Rage, o primeiro álbum dele, se não me engano... O Rage é do caralho. Pô, o primeiro álbum dele é do mesmo ano do álbum do primeiro do Metallica. Eles têm 22 álbuns e, tipo, tudo bem que eu sou uma putinha, é difícil falar, mas nenhum deles é ruim. E cara, o pessoal tá pagando 700 pau pra ver Metallica, eu paguei 70 pra ver Rage no Carioca Clube aqui. Então, porra, foi do caralho. Tipo, 500 pessoas no máximo tinha ali. Todo mundo full suado, morto, porque lá é foda a ventilação. É pau no cu, mas tipo, como tinha pouca gente, só tinha, tipo... Exclusivão, fome, né? Sim, ligado, Rage, foi... E Rage é só três malucos, né? Ou tem mais alguém na banda. É só três, né? É um power trio de metal, cara. Isso que eu acho foda, cara. É três loucos alemão e eles destroem, velho. Atualmente, o baixista e vocalista e único membro original mandou embora os outros dois. Ai, caralho. E chamou dois caras. O guitarrista que entrou é venezuelano, inclusive. Ele tem tatuagem do Rage, ele é mega fã. É, e, cara, o guitarrista não é o Tom Morello? Não, porra. Não é essa banda, não é essa banda aí de manifestante de sofá. Aí, gente. Não é o Against the Machine e nem o Rise Against. É o Rage. E, cara, milagrosamente, podia dar uma grande merda isso dele ter mandado todo mundo embora e começar de novo o Megadeth da vida. Mas ficou, cara, o CD atual, o CD novo, é muito bom. Tipo, é o melhor álbum deles em, sei lá, 20 anos. É muito, muito bom, cara. Então o novo álbum do Rage é muito bom. Cara, tô falando. É meio triste ver o Matuza falando assim: não, eles têm os 20 álbuns, faz 20 anos, e o último álbum deles é o melhor em 20 anos. Porra, cara. Ele só tem álbum bom, mas esse atual. Não, peraí, se a escalada for positiva a cada álbum, pô, ele tá no caralho hoje. Esse álbum. Igual o Motorhead. Opa, claro. O álbum do Rage novo, cara, pra mim foi o álbum do ano passado, assim. Foi o melhor álbum do ano. Eu tô falando pra caralho, desculpa, gente. Eu me empolgo, é foda. E por último, é uma banda. Ah, que eu sou muito fã. Lançou o novo ano passado, né? Foi, é. É bom, é bem bom, bem bom. Anthrax que está sobrevivendo por aparelhos, né, cara? Ah, tomando seu cu. Vai tomar seu cu mesmo. Tipo, Rage aí, né? Tipo, pega no final também. Né? Então, enfim. E finalizar, uma banda brasileira, que é chama Labirinto. Uma banda de metal instrumental progressivo. Doom, com David Bowie, mexendo de elfo. Exato. É uma banda muito boa, uma banda nacional muito boa. Lançou álbum recentemente, inclusive. Eles fecharam contrato com uma gravadora agora, que é a mesma gravadora do Cult of Luna, que é outra banda boa e tal, então eles estão fazendo show lá fora, tá crescendo, é legal, é bacana. Apoiem. Só pra lembrar aqui, o nome do batera atual do Rage é Vacilos. Vacilos, exato. Ele não é uma brincadeira, é Vacilos Mianatopoulos. Sim. Ele é grego? Ele é grego. Mas ele é integrante do Decrepits. Tá perguntando isso já. Enfim, é isso. Falei pra caralho, muito obrigado, um beijo pros amigos. Beleza, deixa eu chamar o Denado. Não, o Flamer, tu quer mais uma vez tentar encerrar agora tua lista? Agora o microfone tá estável, né? Então vamos lá. Eu tô ouvindo muito um álbum de jazz, que é o We Insist, do Max Roach, que é um álbum sobre luta negra nos Estados Unidos, e bem forte, é um álbum muito foda. Black Metal. Eu tô ouvindo Chuck Berry pra caralho também, o After School Seasons, que é o álbum tem clássico pra caralho dele, que tem muitas boas músicas. Eu tô ouvindo a trilha sonora do Grim Fandango, jogo clássico da LucasArts, que a trilha sonora também é toda de jazz. Agora tô ouvindo a versão remasterizada da trilha sonora, que tem novos solos dentro da própria música, reedição, remasterização das músicas, tá bem foda. E, pra zoeira, aí eu recomendo todo mundo assistir Thrash Metal da Ruta 70 e Insecticida. Apreciar. É top. pé do metal brasileiro. Obrigado, Flamengo. Estável. Estável o caralho seu microfone, né, cara? É, tá uma bosta. O pior que eu botei. Flamengo falando todo. Tá retornando muito bem, velho. É, mas aqui tá. Um dia vai. Na real, o problema. O dia vai ter um encontrão a bichos Recife, só descobrir que o Flamengo é gago, na verdade. Isso, na real, ele é assim por natureza, cara. Tá perfeito porque ele tá falando certo, tá ligado, velho? Mas eu achei foda o Flamengo falando todo empolgado das músicas dele, não sei o que lá. E aí o Evandro manda um. Obrigado, Flamengo. Próximo. É porque eu tava falhando muito na finaleira ali. Eu ouvi ele falando muito, tudo tá, valeu. É de boa, de boa. De nada, encerra a tua lista aí. Opa, vamos acabar com tudo aqui rapidinho. É, chegando tarde, eu tenho bastante coisa, vou citar rápido. Então, eu tenho ouvido muito Acid Earth, que é uma banda que... Último álbum, cara. Que muito é foda, chata velho. Pra caralho. Ah, cala, tu falando que uma banda é chata? Sim. Só o disco do Spawn que presta. E cara, é meio vergonhoso porque eu tô ouvindo, porque eles postaram que estavam procurando guitarrista, manda um vídeo. Aí eu falei, cara, vou pegar a música mais difícil de tirar. Eu tirei, não gravei o vídeo, não ganhei, fiquei triste, tô pobre ainda. Tá ligado? Era uma época que eu tava muito sem dinheiro, pensei, quem sabe essa é minha salvação, tá ligado? Não era. Nossa! Não era. Não era. É, deixa eu pular aqui, vocês já citaram, eu acho, o Death. Eu ouço muito, é, tipo, a banda que desde, sei lá... 10 anos atrás, alguma coisa assim, eu comecei a ouvir e não parei mais, tá sempre no meu celular, qualquer coisa assim. Eu ouço muito também o DRI, que é Dirty Rotten Imbeciles, um negócio assim, que é uma banda de trash podre dos anos 80 lá do... Cara, se eu não me engano, eu acho que o Flamer gostava dessa porra, cara. Cara, é muito bom, essa banda é muito boa. Eu sempre falei Dri, e é isso mesmo. Dri, eu também falo, Dry. É muito foda, essa banda é muito foda. Eu tenho ouvido muito o Imperil, que é uma banda dos originais, assim, entre aspas, do black metal, lá da... Ah, não sei qual é o país certinho, gente, é daqueles lados escandinavos lá. Sim, e cara, o primeiro álbum deles, se eu não me engano, que tem a música mais clássica deles, que é I Am The Black Wizard, é muito foda, cara. A melodia é muito foda dessa banda, puta que pariu. Os caras são foda, os caras não faziam aquelas putarias... Tirando baterista, que a galera fazia lá do Burzum, do... Qual é o nome da outra banda, cara? Ficar fazendo, fazer orgia pelado e tacar fogo no bagulho. Queimar a igreja, se matar, não, os caras faziam música, era foda. Mas não tem graça. Ah, o DR... Eu escutei uma música do Burzum esses dias pra trás, achei um saco. Nossa, cara. Ô, você tá ligado a vibe do Burzum, né, eu curto... o Edson? A vibe do Burzum é que a única coisa do Burzum que eu acho legal é o Mussum Burzum, cara. Procurem aí, cara. Mussum cara, Burzum, mas é da hora. A vibe do Burzum é que o Varg tem aquela vibe de tipo, ah, eu faço música pela arte, eu nunca vou fazer show, porque sei lá o que, eles são chato, cara. A música não é legal. Ah, beleza, deixa eu escutar como é que é. Ó, o instrumental é interessante. Tá, o áudio tá muito cagado, qualidade nenhuma de gravação. Mas essa é a vibe. O Varg fala que é proposital, que ele quer um negócio pra... Aparentemente essa é a vibe mesmo, mas não deixa de ser chato, cara. Não, ele é chato pra caralho. É chato. Mas e o logo é uma bosta. Como isso aqui, cara. Mas muita gente não sabe que tem uma imagem clássica de memes aí, que é o Varg, que é aquela... risadinha, né, do tribunal lá, né? O Vini mandou aqui, É, tem muita gente que não sabe, então... Inferno também. É muito bom, cara. Muito bom. Eu tenho ouvido muito também, vocês citaram aí o Carcas, né? Carcais, não sei como é que fala. É muito foda essa banda. Eu tenho ouvido muito, e por sinal eu tive a honra de assistir dois shows dessa banda em menos de um mês aqui no Rio, que é a Gangrena Gasosa. Um beijo, Matuza. Ah, meu Deus do céu. Eles fizeram, caiu, ele ia vibrar agora, cara. Eu vi o show deles num beco na Lapa aqui no Rio, no meio da lama, e foi foda pra caralho. Encontrei até o garoto lá do Pod Trash, o Douglas Freak, e o Manso. Foi foda. Foda pra caralho. Eu também ouço... Pica-Pau Amarelo, cara, grande música. Pô. as três últimas aqui, pra terminar, uma da minha terra, que eu ouço muito também, é Muqueca de Rato. Falaram aí das coisas da sua terra. Cara, Muqueca de Rato... Muqueca é bom, cara. Muqueca é bom pra caralho. é sempre top 1000 nas minhas listinhas. Eu ouço muito também o Type O Negative, né? Sei lá. Ouço muito. Não consigo. É, eu acho chatinho também. Até eu acho chatinho. Até você é chato pra caralho. E, cara, a última banda que eu vou indicar aqui, eu não conheço música, eu não conheço muita coisa, mas é uma banda de grind. Não é, Matheus? É grind? Grind, isso. Do norte do país, cara, que é os malucos que não tem nem lugar pra ensaiar direito. E eles criaram uma banda chamada Cérebro de Galinha. E os vídeos deles meio que viralizaram. E é foda, cara. É tipo, mesmo que você não goste da música, essa é a atitude, tá ligado? Se você for tocar jazz, MPB, qualquer merda, é foda demais, cara. Eu achei muito foda. Os caras tocando no fundo de quintal, umas baterias de lata do Centender. É, cara. É a bateria de lata do Centender, mas é. Tipo, um zilhão de vezes menos dinheiro e milhões de vezes mais vontade de tocar, tá ligado? Pois porra, é, vai tomar no seu cu, Metallica. Vai tomar no seu cu. Porra. Caralho. Inclusive, todo mundo babando o ovo do show do Metallica, que não sei qual é aquele show. Que é igual merda, sempre. Cara. É igual. O show do foi Metallica merda, é igual cara. Sempre. Caralho. A parte mais triste não foi nem essa, cara. A parte mais triste foi que o Lars era o que melhor tava aguentando, cara. Porque o resto, cara, não aguentava nada. Pô, eu quase achei que você falou o Lars tava melhor tocando. Eu ia falar, o quê? O quê? Ele continua tá tocando a mesma coisa que ele toca, mas ele era o que melhor tava aguentando o show, cara. É que ele continua mantendo o nível de tocar nada, então tá bem, né? Tá bem. Ele vai cansar de fazer o quê, né, cara? É tipo isso, cara. E essas então... aí minhas indicações aí. Eu não falei nada, eu não ouço música há muito tempo, tá ligado? Tipo, eu não paro pra ouvir música, então atualmente eu não tô ouvindo nada, atualmente eu tô ouvindo podcast do Decreptus, tô ouvindo podcast do Super Amish, do Geek Burger e do CV, que é o Cristo Vencerá. Sim. Cristo Vencerá. O podcast então... gospel que você respeita. Mas as últimas coisas que eu ouvi hoje, deixa eu ver, foram a banda Kamikaze, com o melô do Dragon Ball. Que ele tá fazendo um cosplay melhor que o do Yuri da novela. Dai de Oduma, velho. Os Paulo Range com Vamos Pegar as Negas. Que... Cara, essa música é demais, cara. Queria mandar um beijo pro Amaro. Obrigado, Amaro. Que tá ali o Power Ranger Força da Favela, ali na tela ali. E esse aqui é uma homenagem ao Segui. Faz eu perder o juízo. Zezé de Camargo, Luciano. Zezé de Camargo. Não é? Zezé de Camargo, né? É Zezé? Caralho. Ótimo cover. Lindas músicas. Isso aí. É isso aí, cara. Não tô ouvindo porra nenhuma. Matusa, de nada, quero fazer o serviço de vocês aí. Esse pessoal já conhece, espero. Porra, se não, conheçam o cara dos voadores. Ah, pornografia, barará, barará. Isso aí. Muito amor e um pouco de vibe errada. Um pouco de sacanagem. É. De Vanderlei. Um pouco de Vanderlei. E é isso. De nada. Ah, e tem o meu podcast também, o LRPG, onde ao invés de falar de pornografia, eu falo de joguinhos, porque tem tudo a ver. Quem transa também faz jogos, né? Então é isso aí. Claro. Aí, a não ser que seja LOL. mas vai lá também no lrpg.com.br ouvir eu falando de joguinhos, de videojogos. Show de bola, cara. Isso aí. Então é isso aí, galera. Acabou o podcast. Curta nossas coisas aí embaixo. Nosso Twitter, nosso Facebook, nosso YouTube. Entra no servidor lá do Discord lá pra ficar falando merda com a gente durante a semana lá, que a gente tá sempre por lá. E é isso aí. Falou, abraço. Adeus. Tchau. Beijos. Caralho, esse podcast vai ser. Escutem Rei da Evoke também, a banda do caralho. Eu acabei de me tocar que nem eu nem o Matus agradecemos ao vivo, né? Pô, obrigado por ter chamado, gente. Ainda não, estamos gravando. Obrigado não, cara. Na verdade, eu que falo desculpa ter chamado vocês. Amsterdam! Punk. the raging vein. Made port in London, Boston, New York, Germany, and Spain. He loved the girl so dirty until her eyes were wine. And sailed away into the setting sun. Yes, yes, breakfast on the table. Porter when you're dry. She'll love you in the morning. She'll love you till you die. Love you till the day you spent all your pay. She's the devil's holy water by the drum. Amsterdam! Upon the main, remember dear old Jimmy when he left upon the train. He wanders around old Amsterdam looking for his fix, and Willie's life is never free of kicks. Yes, yes, breakfast on the table, pour it when you're dry. She'll love you in the morning, she'll love you till you die. She'll love you till the day you spent all your pay. She's the devil's holy water by the tram. Amsterdam.